44, a linha de acolho imediato, autorizado. Negativo, mantenha a posição. Voo no 044. Usado ingresso, reporte, cabeceiro 17, pronto, Eco Zulu November. Livre pouso, pistão no zero, vento 1100 graus, uma centena com 15 nós. Zulu. Você era 2584, decolo 20, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. Obrigado, bom dia, 1208. Controle Salvador, bom dia, Força Aérea 2584. 2584, bom dia, contato radar na decolagem, tudo mantenha o 3, Cogir 400, sai da Arbor. É, sai da Arbor em ascensão para o 400, Força Aérea 2584. 4, agilizando as manobras, ali mantém após cabeceira 10. Mais ou menos na conta, ali mantém 10 com 044. Tango Zulu, Solar 21, à direita na Delta, Solo 121, decimal 9, bom dia. Tango Zulu, táxi Alfa, Juliette, Pacho 3, autorizado. Mais da pista no zero, vento 100 graus, uma centena com 15 nós. Cabeceando 10, gol 044. Livre decolagem 17, November, vento 080 graus com 15 nós. Eco Zulu, November. Salvador, tá 3216, estabilizado. Bom dia, 32, 16, reporte passando marcador externo com trem checado, altímetro 10, 12. 10, 12, no November, reporte online pronto novamente. Informe que agora, devido à aproximação no 0, será o número 2, ok? Quebec Sean, tu siga bisome, quer pés, altímetro em Salvador, 1012, via corredor e chame em Paris. Confirmando o POB? Obrigado. Sim, gente, livre posto. Obrigado. 044, decola os 23, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, bom trabalho. Saldão, guardião da Sul. Guardião 05, confirme intenções, pouso direto no GRE. Afirmativo, tem as 2 horas do sábado 3219. Firmo, informa o Airbus já na curtíssima final 10, informa também o Papalfa 31, alinhado na cabeceira 10, 17, corrigindo. E tem condições de prosseguir direto ao pátio do GRE? Afirmativo, paciente do tráfego na cabeceira, está visual com a alta já na aproximada da curva aí para 10. Firmo direto ao pátio do Graé, está livre para prosseguir sem interferir com os tráfegos. O vento 1100 graus, uma centena com 14 nós, 14 nós, 1012 no altímetro, reporte no solo controlado, Guardião 05. 1012, a centena com 14, não irá interferir no tráfego, colocado no solo controlado, pátio do Graé, Guardião 05. Chegada máxima, Guardião. Ok. Me aguarde apenas a passagem do Airbus, ok? Na curta final no zero, pode ser autorizado, ok? 6213, cruzou 160. Chame Recife nas frequências 125 ONU, alterna 13325. 125 ONU, 13325, acionar 6213. A intenção é pousar a intersecção da cabeceira com zero. Tente a partir no hotel para cruzamento da 1-0-2-2. Pois da tanque, no pronto, tem livre decolagem da 1-7, o vento 1-0-0 graus, uma centena, com 1-2 nós, uma dúzia nós. Solo 25 à direita na Eco, Solo 121 decimal 9, bom dia. 219, bom dia, tá 329. Bem, Medecolos 26, controle 120 decimal 8, tem um bom voo, bom dia. 208, controle, grato, bom dia. 01 3 2 Salvador, bom dia. Papa Tango, Eco Zulu November. Eco Zulu November, prossiga visual, meu pés, corredor Axente, chame no farol da barra. Meu pés visual, corredor Axente, vai chamar farol da barra, Eco Zulu November. Careca. Espere. Um segundo cópia. Aguardando, qual seria mesmo a saída? Da Euleda direto a Leste. Tá ok, obrigado. A 32 no meio, o seguinte agora é o 02. 02, a 32 no meio. Azul 4463. Copia. Pode confirmar? Azul 4463, copia? Copio. Azul 4463, autorizado Salvador e Léus. Saída da El, Leda, após direto destino em Léus, decolada 1-0, curva direita, 5-1-5-2, é o transponder, controle Salvador, opera em 1-2-0, decimal 8, azul 4463. Gente, autorizou então 180 em Léus. Decola com curva direita, da El Leda, depois direto de El 5152, transponder 208, o controle. Azul 4463, cotejamento correto, sempre pronto para feedback, acionamento no 01. Chamará, obrigado. O Faera 2521, autorizado cruzamento da 1028, Delta, Alfa, Juliette. Índia no ponto de espera, chamará a torre em 118, decimal 95, ajuste no momento na 011 no bom voo. Papá, papá, mais papá, papá, confirma para a ficha, Grecola. Decolada 1-7. Autorizado Salvador Recife, nível 4-0, via UPWIST 58. Saída Pulca, transição Caju, decolada 1-7, curva esquerda, 5-1-61, é o transponder, controle Salvador, opere 1-2-0, decimal 8. 2-5-0-2-5-4-5-0-4-4, bom dia. November é quando possível seu estimado de pouso. Eco Zulu November está estimando pouso a 1550. 1550, copiado. Boa tarde, Paulo. Oceania 654, posição é 08 para o posicionamento. Oceania 654, no 08, né? Que instala o senhor para táxi. Não, táxi, 654. Salvador, Fuxena 2521. E a Fuxena 2521 está pronto para decolagem? Afirmativo. Está livre, ingresso e decolagem da pista 10, Força Aérea 2521, o vento 130 graus com 15 nós. Sente a linha decola da 10, sente 200, Força Aérea 2521. 1895. Bom dia, de Papatão, Lugar da Serra. 05. Serra, reporte ponto final da 17, altímetro no 0, 11, 1011, agora o vento para cheque, 120 graus com uma dúzia nós. Para 20, para 12. Crutação. Siga com o Zulu 90. Até o número PS, tem um tráfego aproximando do setor sul de Salvador na chegada à Mare, descida agora para 2.000 pés. Mantém 1.000 pés, Zulu 90. Estou no 941, no livre LS, descida para 2.011 no altímetro, chama estabilizado. 1.011, Salvador é estabilizado, 942.000. Para a Vitória da Conquista? Gente, autorizado, reporte para ingresso no passinho só. Serra tem livre pouso na 17, o vento 120 graus com 08 nós. Grave, torre. 521, decola os 33, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. Sente, controle 120, decimal 8, bom dia. Controle. Controle Salvador, boa tarde, Força Aérea 2521. Força Aérea 2521, no contato com radar decolagem, sub mantenha o nível de voo 290, ceda PUCA. Sente 290 na PUCA, Força Aérea 2521. Taxi da Chanel 6254, 3 horas e 30, Guarulhos alternado, nós temos 124 agora. Taxi da Solos 35 à direita, até o Pat 5, tá livre, tamo de. Ponte Espera 18, 95 milhões. Pátio Índia Alfa 1895, 1011, Oceania, 254 Mandeira. Utilizado, gol 1941, complete a aproximação, ele é de Xenetu, em Salvador, é 1-1-8, de Simão 95. 295. Aí, Salvador, boa tarde, gol 941, estabilizado, final dele é. 941, muito bom dia, gol de aproximação, agora autorização para todos. Claro. O Zulu livre táxi até a Lima, reposte na Lima. O Zulu reposte na Lima. Repouso 10, vento 090 graus, nomeia nós, o ajuste no 09. Repouso 194 no meio ano. Zulu não era pra ter taxiado na Lima não, ok? Era pra guardar o fone da viatura, mas já que ingressou, ingressa, pode reportar na Quebec. Você pediu pra reportar na Lima, tô reportando na Lima. Tiente. Pode prosseguir então pra Quebec? Afirmo. Motor de Salvador, é o TAM 3144, sentido da informação November, passando 1970, autorizado até 1950. 3144, identificação, desse mantém 1050, chega na maré. 050, chegada Mari. Xenia 254, muito boa tarde. A Lima tem cabeceira na zero. A Lima tem, ó, Xenia 254. De 4-1, no solo de 4-1, na Liga 30, via Fox, chame solo em 1-2-1, decimal 9. Livro na Fox, 1-2-1-9, é o 9-4-1. Chané 6254, vento 1-2-0 graus, 1-2-9, livre decolagem da 1-0. Livre decolagem, Chané 6254. Salvador, pode chegar o 941, livrou? 941, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 941. Controle Salvador, é o Papa Uniforme, Bravo Papa Sena. Confirme, Papai Uniforme. O Bravo Papa Sena, mantendo 095, comproa de Feira de Santana. Em coral. O transponder alocado, Papa Uniforme Bravo, Papa Sierra. Transponder 017. Vicente, Papa Uniforme Bravo, Papa Sierra. Prossiga direto para Feira de Santana, confirmando seu, o tipo de equipamento e sua procedência. O destino é Feira de Santana mesmo? Confirmando. Vai prosseguir no 095, confirma. Gente, mantenha-se visual na minha escuta permanente no 095. Bravo, Papa Sierra. Gente, o Bravo, Papa Sierra. Ô, controle Salvador. Tá ali, eu vou no nosso transporte. Fica contando. O 924, identificação, desse mantém o 060, chegada mais. Contato controle, o Chanel 6254, Tael, cruza no 1700. 6254, contato radar na decolagem, submantendo o nível 360, posso cruzar 2.000 pés direto Leda. 2.000 pés, direto Leda, 360, Chanel 6254. Conquista 105, visual, declarando 97, curva direito, corredor axé, restrito, 1.000 pés, aguardando a sessão do controle, 1208, 5412, estamos louco. Sim, a gente confirma em PV quanto 8895. TAP 3144, cruz de TAP. Ok, tem que fazer autorizado em TAP. Alfa 9, Deus. Autorizado de TAP, Coronel 924. Salvador, uma boa tarde. Passaredo 2230. Passaredo 2230, comunicação, chegada à mancha. Ponto ideal descida, passarelo 2230. Desce mantém o 050, passarelo 2230. Desce mantém 050, passarelo 2230. Puxa, 3944, informa que vai atingir o 050. Confere, prossiga na descida até 2000, último trem Salvador no 01, no livro LS. Informe estabilizado o curso do localizador 3144. Ok, estamos autorizados a separar o trem de Tupé, de 2011. Autorizado para o seguimento, reportará de patrulhado da 3144. Bravo, Papa Serra, prossiga. Ok, sente. Desça para o 035. Eco, oh, Bravo, Papa Serra. Bora 041, na sua identificação. Desce, mantém o 080, chegada pare. 080 na área, 0-4-1-2-5-4, voe direto bridge e chame Recife 251, alterna 3325. Ok, voando bridge e chama Recife 251-6254. Exato, chamei no chitaque. Autorizada, pode ir para o carro. 4-4-6-3. 4-3. Desce para 3 mil pés, altímetro em Salvador, 1-0 no ano. Aguarde a final ILS. Ok, 3 mil, aguarde a final ILS. O 941, corrija, 1041, desça para o 040. Gol 1041, desce até o 040. 040, gol 041. Confirme Papa Tango, Juliette, Serra Tango. Siga, de Jequié para Salvador, Juliette Serra Tango. Confirme o PLD e o tipo de equipamento. O PLD e o tipo de equipamento, Juliette Serra Tango. Serra Tango, ciente. Vai prosseguir visual, Salvador? Confirma. O nível de voo que propõe. Ok, submantenha condições visuais, nível de voo 045, prossiga visual. Acione código 0254. Eu vou direto para IP. Julieta já está. Localizador está 3144. 3144, complete a aproximação. LS, chame a torre de Salvador, é 198, mal lá. Ok, LS 295, grato. 934 para livre da resposta. Ok, modelo para 2000, livre LS, estabilizado no localizador, ou no 924. Salvador, está 3144, agora 2 milhas no Índia Serra. 3144, muito boa tarde, tráfego avistado, ajuste no momento 1-0, 1-1, o vento Salvador 080 graus, 1-5 nós, check train livre pulso. Ok, ciente das condições, o da 3144 já vai informar o trem de pulso. Informa que já está baixado e travado, está 3144. Fecho, 3144, livre pulso. Livre pulso, está 3144. Sol Azul 4463 para o táxi, alterna Salvador, 3 horas de autonomia, uma centena a bordo. Sol 95, ajuste no 0 no 1. Índia Alfa, torre 1895 com 1-0-1-1, 4463. Altímetro em Salvador, 1-0-1. Desceu, 1-0-1. Azul 4076, sem identificação, que se mantenha em nível 060, chegada a mais. 060 a mais. Salvador, boa tarde, 4463 da Azul, está pronto, no posto de Teradão, no zero, visual, aeronave na curva final. Após o pouso da mesma, do Airbus da TAM, a linha mantém cabeceira na zero. Após a aeronave da TAM, a linha mantém na 1-0, 4463. Serra Tango, chame para descida. Tango Juliette Serra Tango, chame para descida. Desça para 1500 pés, em condições visuais. Corrigindo, inicialmente desça para 2500, em condições visuais, altímetro 1011 na Porto de Paris. Para 2500, desça para 2500, Juliette Serra Tango. Sol 3144, solo 56, direita via Eco, chame solo 121-9. Direita Eco 219, grato. Sua última 3 Salvador 1011. 3144, táxi autorizado, Alfa Juliette, posição 04. Alfa Juliette 04, grato. Colares da 10, azul 4463. Bravo, Papa Terra. Estimado para pouso em Feira de Santana. Dado. Estabilizado, Alexandre. 904. 904. Compete aproximação ali, fechamento do Salvador, 1898. 189542. Passarei do 2230, reduza para 1709. 1709, passarei. Sul 4463, decolado 57, controle transferindo 20.8. Controle 20.8, 4463, boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde, gol 1924, passando em CR, baixo trabalho avistado. Gol 1924, muito boa tarde, tráfego avistado, check treino de pouso no zero, vento 1900 graus e na 3 nós. Livre pouso no zero, bem baixo trabalho, 1924. três contatos, submantenha nível 180 da Euleda, após direto e Léo. 180, 4463. Autorizo 4463, guarda Elda, presente? Autorizado, azul 4463. Grato. Passaria do 2230, desse mantenha 2000, autorizado final LS. Desce 2000, autorizado ILS, passaria 2230. 076, desse mantenha 3000. Afirmo, 1011. Gol 1041, chame torre, 118, decimal 95, completou no final do procedimento. 1198, 95, 1041. Essa para os de tráfego, corredores, reporte Paripa. Mike Juliette Romeu, prossiga. Serra Índia Coimbra para Serra Índia Coimbra, Romeu 44 com 2 no Bel, relocado 0115 no transponder, vai manter sua escuta permanente. 500 AGL, interceptando neste momento a BR-324, segue na vertical da mesma, com proa de Dias d'Água. De voo visuais, reporte para o regresso após Dias d'Ávila, Mike Juliette Romeu. Reportará, grato Romeu. Oi, Salvador, muito bom dia, gol no 322, perdeu contato com o centro da equipe da Vestida para a Chupa 50, cruzou o 170. Volo 328, acione o modo idêntico, desse mantenha 4000, via chegada a Mari, ajuste o 909, aguarde procedimento ILS X-Ray. Via para 4000, gol, volo 322, ajuste 901. Via Duna, por volo 322. Então será agraciado direto em TAP inicialmente. TAP. Dois, passa Duna, complete final S, torre 118, decimal 95. 118, 95, passarela. 118, 95. 118, 95, uma boa. Em Salvador, passarela do 2230, boa tarde. Passarela 22230, muito boa tarde. Gostei da aproximação, aguardando pista livre. É o segundo para pouso na pista 10. A nave que o precede é um Boeing da Gol. O ajuste no momento, 10, 11. Gente, 10, 19, passarela. Nova final, Elias. Autorizado, Elias. 4-0, sentimento. Salvador, bom dia, 3-2-3. A 3283, bom dia. Sendo identificação, desça e mantenha 5000. Na chegada à Mária, guarda elétrica que ajuste no 091. Tá 3283. 4463, chame Recife Frequência 1251, alterno 33, decimal 25. 251, 33, bom dia. Bom dia. Salvador, boa tarde, 1806, autorização para Aracaju. Boa noite, 06, está autorizada Aracaju, nível de voo 230, vai decolar 10, com a curva esquerda na saída Fuca, direto Aracaju. Controle opera 120, decimal 8, transponda 5434. Está autorizado 230 para Aracaju, decola 10 na Fuca, curva esquerda. O transponder 5434, voo no 806, controle 206. 1806, saída Puca, tração Caju, chama pronto para o estacionamento. Puca Caju, chamará. 2230. Salvador, é o Bono 041. Coluna 041, está autorizado o táxi Alfa GS para a posição 1-1, passe 1. Alfa GS, presente para o 11, Coluna 041. É tudo 1, 322, muito obrigado. Desse mantém aos 3.000. 3.000, 3. Aviso 4076. Complete final LS, Induna, chame torre 118, decimal 95. 1895, passando Induna 4076. Avô Papá Serra, prossiga. Papá Serra nivelado no 035. Gente, para a feira de Santana, mantendo regras de voo visuais, reporte para a descida. Papão Uniforme, bravo para passear. 4076, muito bom dia, continua a aproximação, aguardando o pista livre. A nave que precede é um ATR da Passaredo, está na curtíssima daqui da 1-0. O ajuste 1-0, 1-1. Aguardando, 4076. 697, cruzado aqui, então, 2-0. Coluna 697, acendo identificação, desse mantenha 5.000 na chegada Ponce. Ajuste 1-0-1 na guarda de ILS, X-Ray. Chegada Ponce, curtiu 1-11, Pedro 2230, solo ao 08, livre à direita via Delta, chame solo, Lena 21, décimo 9. Livre na Delta, chama solo, Lena 21, 9. 223. Pedro 2230, controlador, muito boa tarde, parceria 2230, livre na Delta. Parceria 2230, está autorizado o táxi Alfa GS. Passe 3, posição 02 do mesmo. Alfa Juliette, passe 3, posição 02. Livre pouso no 0, vento 1-0 graus, 1-7-9. Livre pouso no 0, baixado e travado, 4076, 4 milhas. 3193, Galeão, nível de voo 360, pronto cópia? Pronto cópia, prossiga, 3193, se a gente dá informação, Oscar. Está autorizado o Galeão, nível de voo 360, vai decolar 1-0, com a curva direita na saída da El Transição Leda, após bridge, onde intercepta o piso 1-0 após SMAP, Lúvito, Barbacena, após conforme rota. Controle opera 1-2-0, decimal 8, e o transponder 5437. Ciente, autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0, com curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após Leda, bridge. Intercepta em bridge a Upperzulu 1-0, aí voa SMAP, Lúvito, Barbacena. 1-2-0, decimal 8, o controle Salvador, 5437, transponder, tá? 3193. 5437, o transponder, chama pronto do feedback de treinamento. Tomarei, obrigado. Boa tarde, 400, sem identificação, disse mantenha 4.000, ajuste 1-0-1-1, aguarde LS X-Ray. 4.000 milhões, é o solicitado na proxa. Guarde. Quem parando? Controle gol 322, está autorizado? Afirmo, que não, ILS autorizado. Juliette Serratano, 1-1-8, decimal 95, Juliette Serratano. Obrigado, boa tarde. Juliette Ratango, muito boa tarde. Reporte final de 3 milhas com a possível 360 pela esquerda. Temos uma aeronave próxima aqui a Duna para pouso na 190. Eu estou a 9 milhas ainda. Eu acho que eu estou reduzido aqui já para fazer uma final longa aqui atrás. Gente, o Juliette Serra, então, quando tiver visual com a aeronave da Gol próxima do Duna, o senhor reporta então, pra tentar prosseguir com o número 2 para pouso no aeródromo. Ok, vamos prosseguindo reduzido aqui, número 2, Juliette Serra, então. O Juliette Serra, então, vamos procurar reduzir agora, vai aproximando, porque também tem outra nave aqui, próximo apelo no 1 da nave da TAM, então vou tentar encaixar o seu entre os dois. Ah, tá ok, então, vamos aqui acomodar para ser seu número 3. Azul 4076, solo 12, chame solo 21199. 219-4076. Salvador, passaria 2230? 2230, prossiga. A posição 2 está ocupada por um FATA. É, siga o sinalizador, por gentileza, que a Infraero aqui sempre coloca pra gente o portão e geralmente está equivocado. Tá ok, então vamos para o lado dela, então, obrigado. Solo Salvador, bom dia, 4076, livrou, tá na Alfa. 4076, bom dia, Alfa Juliette, posição 01, bate 1. Alfa Juliette, 01, bate 1, 4076. Solo Salvador, boa tarde, da 3290, a gente tá off, tem autorização Fortaleza. Da AMAN, aguarde final LS, X-Ray, ajuste no 01. Gente, reduz pra 250. Localizador Gol 328. 21895, com pouso. 29 quebrado. Já deu visual com tráfego. Então eu faço 360 pela esquerda, reporte interceptando. 360 curto. 360 curto, gente. Estou em Salvador, muito bom dia, Gol 328, localizador. Colô 328, muito bom dia, informa o tráfego à sua esquerda, 1510, sede do seu tráfego, o ajuste no momento 10, 11, cheque trem, livre pouso na 10, vento 100 graus, 139, o Gol 1328. Gente, vamos lá com o trem baixado, travado Gol 1328. Autorizado Fortaleza, nível de voo 370, vai decolar da 10 com a curva à esquerda. Saída Momo Transição Frotti, via o Peugeot 19. Após Bangu, após Aboku, após conforme rota. Controle 120.8, transpondo 5455. 3219, autorizado Fortaleza, no nível 370, decola aberto com a esquerda, Momo Frotti. Na Peugeot 19, Bangu, Aboku e Fortaleza após. Controle 120.8, transponder 5455. São 3216, protegimento correto, são pronto se tiver adicionamento. Camarada 3216. Pus na 17. Eu vou fazer um 360 pela esquerda. Sim, então faça novamente o 360 pela esquerda. 7. Juliette, já estamos fazendo um 360 pela esquerda? Isso, para acomodar aí depois do gol. Ciente. Salvador, muito boa tarde, o trip 5447, sentido como são nossas, autorização para a barriga. Trip 5447, está autorizado barreiras, o nível de voo 200, vai decolar do 10 com a curva esquerda na saída MOM após direto. Controle opera em 120.8, transponda 5452. Autorizado número 200, decola da 10, curva à esquerda, Momo, após direto. 1208, controle 5452, transponda 5447. 5447, cotejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento. Vou botar 5447. Juliette, a TAM informa, temos um tráfego agora no externo, aeronave 1 Airbus da TAM, visual com o mesmo? Visual com o mesmo, visual com o Gol e agora sim, agora final 3 milhas, observando o Juliette, a TAM. Latam, faça novamente um 360, vai aguardar a nave da TAM pousar após o mesmo, eu vou autorizar a aproximação para o seu para 17. Ô, querido, eu já estou no final aqui de uma milha e meia, já estou praticamente pousado, eu estou observando a nave da TAM. Sim, então faça separação visual com a mesma. Aqui já no final, só uma milha e meia, mais 40 segundos estou pousado. Gente. Portanto, 3283, continua a aproximação, informa um tráfego à sua esquerda para pouso na 197, centro do seu tráfego. O senhor continua a aproximação aguardando pista livre. 3283. Esquerda 060, limite 120 de Simbra, o Alfa Delta. 7, 130 via Fox, fechando o solo no 219. Fox 219, 322. Boa tarde, com 328, estou liberando a foto. Longo solo aos 17, muito obrigada. Libere na papá, ao estacionar a frequência livre. Afirmo, comandante. Está autorizado, vitória da conquista, nível de voo 180. Vai decolar 1-0 com a curva à direita, saída Arbor, após Elefa, após Oscar Bravo Delta, Uniforme Delta, após Conquista. Controle opera 1-2-0, décima 8 e o transponder 5-4-5-6. Segundo 230, o treinamento está correto, chama pronto para o feedback treinamento. Solo Salvador, voo 041, atende da informação ótica, solicita a operação de tráfego Fortaleza. 1041, a informação em consciência ótica, um instante de cópia, por gentileza. Ótimo, turma, obrigado. Inicie redução para 1970 nós, o Xanem 141. 1970, reduzindo para 141. O Xanem 6315 reduza para 1990 nós. 1906315. O no 600, sobretudo, mantenha presente pro limite ao localizador. Presente pro limite local, 600. 97 passa Duna, complete LF, torre 1118, decimal 95.